Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida, da mais querida da cidade de Rio das Pedras, nessa sexta-feira chuvosa, fria, mas estamos aqui, sem preguiça, porque tá no ar mais um Rio Vox Esporte Clube e hoje tem muita coisa aqui pra gente falar. Então fique conosco, o Vox Esporte Clube está no ar. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou, a técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje nós faltamos de toda São Paulo. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997591384, 997591384. Quero deixar claro também que a nossa coluna esportiva no Jornal Verdadeiro está disponível já. Jornal Verdadeiro disponível em todos os pontos da cidade. E o melhor, ele é de graça, né? Então você pode pegar e acompanhar todas as notícias do esporte da cidade. Você vê lá no Verdadeiro. Também que você pode escutar nossa programação em qualquer lugar e a qualquer hora do dia, porque o Rio Vox Esporte Clube está disponível na internet, ele gravadinho, bonitinho para você ouvir em qualquer lugar que você estiver, a qualquer hora do dia. Quer ouvir meia-noite? Ouça meia-noite, você pode ouvir lá no nosso site, o riovoxfm.com. Então não tem mais desculpa, dá para ouvir em qualquer lugar o Rio Vox Esporte Clube. E na programação de hoje, a gente tá com o nosso amigo secretário de esportes da cidade de Rio das Pedras, nosso amigo Vavá, pra gente falar muito sobre o que tá acontecendo no esporte da cidade nesse momento e também pra gente passar um pouco do prognóstico daqui até o final do ano do esporte na nossa cidade. Então, muito boa tarde pra você, Vavá, tudo bem? Boa tarde, Léo, boa tarde a todos. Realmente é um prazer, depois de muito tempo, estar aqui novamente. Fazia tempo, hein? Pra falar do esporte da nossa cidade. Muito bem, então eu quero começar falando aqui, Vavá, sobre o Dia do Desafio, que é uma competição internacional, é um dos temas que a gente tratou no Jornal Verdadeiro, mas lá a gente tem um espaço para falar, lá tem uma quantidade de linha para a gente falar, então aqui a gente pode falar mais abertamente do que aconteceu, de como foi, né? O Dia do Desafio, que tem a chancela da Unesco, é organizado em todo o continente americano pelo Sesc São Paulo, e mais uma vez a cidade de Rio das Pedras ficou com a vitória. O que, que é o Dia do Desafio, Vavá? Explica pra gente. O Dia do Desafio foi criado para incentivar as pessoas a praticar uma atividade física. Não só no nosso país, mas no todo o mundo, existe sim, um grande índice de sedentarismo. E a partir do momento que a pessoa inicia algum trabalho de atividade física, espera que ele seja contagiado com isso e dê sequência. O Dia do Desafio surgiu com esse objetivo, né? Para que a pessoa venha executar no mínimo 15 minutos de atividade física, aí é registrado e uma cidade venha competir com outra. E nós esse ano disputamos contra a cidade de Adamantina, que é do Brasil mesmo, aqui de São Paulo, e tivemos o prazer de mais uma vez o das Pedras sair vitorioso nessa competição. Muito bem, e esse ano houve uma estratégia um pouco diferente, né? Focar no pessoal das escolas, das academias, que traria também um número maior de participantes, um número maior para se registrar, para enviar para a organização, né, Vavá? Exatamente. O foco nas escolas é com um objetivo, ele tem, né? Porque é o seguinte, a escola é criança, é jovem. E se nós conseguirmos fazer com que o jovem mude essa mentalidade e venha ter iniciar a prática de atividade física, com certeza nós vamos ter uma população mais saudável no futuro próximo. Com certeza. Então, Rio das Pedras então venceu a cidade Adamantina. Adamantina fica mais ou menos perto ali, Presidente Prudente, tem a mesma faixa de habitantes, né? É bom deixar claro que duas cidades que competem têm sempre as mesmas vagas. Não vai colocar Rio das Pedras com Campinas para participar, porque aí é óbvio que Campinas vai vencer. Então, são cidades de população semelhante que participam. A competição, como a gente disse, mundial, e que é muito importante, né? Tem um valor muito grande vencer isso, né? Que mostra que ajuda também, né? A tirar o pessoal do sedentarismo, a tirar o pessoal, a fazer com que o pessoal perca a preguiça e pratique atividade física, né, Vavá? Então, sair é a chave para sair do sedentarismo. Quem não praticava nenhum esporte, a partir desses 15 minutos, pode ter aquela picadinha do bichinho do esporte, né, falando, vamos começar a praticar mais. É saúde, né, Vavá? É, realmente. Então, eu queria aproveitar o espaço aqui para agradecer ao prefeito, que deu todo o apoio para o evento. O pessoal do vôlei, que está sempre ajudando os trabalhos da secretaria como voluntários, é bom se frisar bem isso. Em especial os diretores e professores de escola, que nos recebeu de braços abertos, entenderam a proposta, a importância do trabalho, deram todo o apoio, e a somatória de tudo isso concluiu na vitória da nossa cidade. Com certeza, e virou rotina também, né? Rio das Pedras faz tempo que não perde no dia do desafio, desde que eu me lembro. Não perdemos, e não é dessa vez que vai perder também. É isso aí. Temos também outro assunto muito interessante para a gente tratar aqui, que é a situação do campo do Pombal, né? Que foi revitalizado na parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer de Rio das Pedras, também o Clube Atlético Rio Pedrense. E é muito legal saber que tem gente querendo cuidar das áreas das praças esportivas da cidade, né, Vavá? Porque a gente vive num momento em que a gente sabe que a verba é curta, que não tem condição de cuidar de arrumar tudo de uma vez. Então, essa iniciativa do pessoal que pratica o esporte em estar ajudando, em estar cuidando e mantendo principalmente, facilita muito as ações. E aí é muito legal a comunidade querendo realmente cuidar da sua praça de lazer. Fazia muito tempo que a gente não via isso. E a gente tem agora o Poli com o pessoal do Cannabis, que assumiu e está tocando e está fazendo um projeto muito bonito lá, que também teve o Campeonato dos Meninos. E agora o Pombal. Então é mais uma praça de lazer, né? Mais uma praça pública para o pessoal praticar seu esporte, para curtir um futebol e se divertir, né Vavá? É muito importante, né? Como que aconteceu esse contato, esse primeiro contato para começar essa revitalização do campo do Pombal, Vavá? Realmente tem o campo do Pombal agora, tem o poliesportivo, que é o pessoal do Cannabis que administra, e tem na Serra também, que tem a Associação Amigos dos Bairros, que reassumiu o estádio lá, inclusive estão com um projeto muito bonito, um trabalho com as crianças. Alô, pessoal da Serra, vamos mandar as informações para nós também, meu. Queremos falar da Serra aqui também, por favor, Vavá. Então, é o seguinte, na verdade, Rio das Pedras, ela tem várias praças esportivas, né? Só que, infelizmente, a maioria estão abandonadas, depedradas, né? E a prefeitura, hoje, ela não tem condições, não só hoje, de uma longa data, de ter um funcionário para tomar conta, administrar esses espaços, e por esses motivos elas foram se depedrando, né? E a nossa estratégia é fazer parceria com a comunidade, seja uma equipe de futebol ou qualquer outra modalidade, associação de bairros, para que esse pessoal assumam essa praça. Aí a secretaria, a prefeitura, dentro da sua possibilidade, tem dado a contribuição para que essas pessoas comecem a realizar o trabalho. Como o último trabalho iniciado foi ali no Pombal, então, uma importância é que é mais um campo de futebol que está à disposição das equipes, e isso reduz o custo das equipes e ajuda a preservar o campo também. Porque os dirigentes das equipes de futebol, é complicado, às vezes, jogar em cidades vizinhas, porque ele tem que arcar com o transporte e com o seu veículo. Isso dificulta muito. Agora é mais um espaço, e eu acho que quem ganha com isso é a população. Com certeza, né? Eu que já tive a frente de time de futebol, sei quanto que é difícil pegar. Primeiro pegar a molecada de domingo cedo para catar para ir para outra cidade, para Mombuca, para Capivari, para Piracicaba, é complicado. É muito combustível que gasta. Aí depois tem que pagar ainda cerveja para molecada. Então a molecada lá no Pombal já tem barzinho lá na frente, já pega e também ajuda a movimentar o comércio. Mas é muito importante. Então a gente tem que deixar claro, tem que frisar que ótimo que a equipe do Canabres, a equipe do Atlético Rio Pedrense estão à frente disso e estão tomando uma iniciativa. O pessoal da Serra também, né, que está fazendo um trabalho muito bonito lá. Então, é isso que a gente precisa, né, que pessoas assumam um compromisso de cuidar, e cuidar mesmo, né, o cuidar também faz parte de não deixar os outros estragarem, né, a praça pública, né, não deixar que os outros acabem vandalizando. Então, é muito importante mesmo que isso aconteça, e essa parceria pública e população é muito importante para se trabalhar, né? Ajuda, fica mais fácil para trabalhar. Um ajudando o outro, é isso que a gente precisa, né, Vavá? É, e o principal, mais importante de tudo isso aí, eu vejo que é o envolvimento da comunidade. Porque quando o poder público está tomando conta, às vezes não consegue atingir essa conscientização. Quando é o próprio pessoal do bairro, atletas, que estão dedicando uma parte do seu tempo para cuidar dessas praças esportivas, as próprias pessoas acabam se contagiando e tomando um pouco mais de cuidado para manter esses espaços. Isso eu acho que é uma das grandes vantagens que temos. Muito bem. Outra coisa que está rolando, que tem muita gente empolgada, é o Campeonato de Futebol Amador dos Veteranos. Veteranos em campo, fazendo os jogos todo domingo. Domingo cedo tem partida lá. Depois dá para todo mundo almoçar com a família, curtir a família. Mas o futebol é cedo. E muito desses, do pessoal dos veteranos, não abre mão do futebolzinho cedo. Então é bem legal movimentar também. Tá chegando no final da primeira fase, né, Vavá? E qual que é até agora o saldo desse Campeonato Amador dos Veteranos, Vavá? É, o Campeonato do Veteranos, na nossa cidade, ele sempre teve por tradição acontecer à noite, né? Por vários anos foi realizado à noite, e no momento nós temos a infelicidade de ter sido roubado toda a fiação dos refletores e não teve ainda condições de nós retomarmos, né, esse trabalho. Então nós optamos em congresso técnico juntamente com as equipes em realizar a competição no domingo de manhã, e no final das contas está sendo assim muito bem aceito, porque as pessoas levantam de manhã, praticam o seu futebolzinho, e como o Léo acabou de falar, aí ele dá tempo tranquilo de ir lá almoçar com a sua família e já tendo praticado o seu esporte. E estamos no final da primeira fase. Eu acho assim que o mais importante de tudo é que está correndo tudo bem, não teve nenhuma confusão. E essa é a grande vantagem da competição. Agora nós estamos indo para a disputa das partes de mata-mata. E vai ser assim um grande incentivo, e está sendo um grande incentivo para os atletas da nossa cidade. A gente tem uma última rodada nesse final de semana da primeira fase, mas está praticamente tudo definido, né, Vavá? São duas equipes que estão na zona de classificação, se enfrentam, o empate favorece as duas equipes, é o Cataguá e o Maracujá Mecânico, né? Se eu não me engano, ou Democrata e Maracujá Mecânico, né? Então, a gente sabe que quando acontece isso, provavelmente vamos ter um empate lá para classificar as duas equipes e se juntar ao Rio Pedrense e a Serra, que classificou com a melhor campanha, que já estão na próxima fase. Então, semifinais, final, disputa de terceiro lugar. E também, logo após isso, Vavá, temos o Campeonato Amador, que é a principal competição do futebol Rio Pedrense, né? É a competição que todos se preparam durante o ano, né? O primeiro semestre, a competição mais importante é o 1º de maio, o torneio os Jogos dos Trabalhadores. Segundo semestre, o Campeonato Amador de Futebol, que já tivemos o congresso técnico, temos algumas novidades para a edição de 2018, né, Vavá? É, exatamente. Aproveitando a ocasião, lembrar os representantes das equipes que o formulário de inscrição está à disposição na Secretaria de Esportes. O prazo limite para a entrega desse formulário, que seria, no caso, a confirmação da equipe, é no dia 9, né? É na próxima quinta-feira da outra semana, se não estou enganado. No dia 10, tem a reunião para fazer o sorteio das chaves e já se inicia a competição. A novidade deste ano, no caso, em relação a edições anteriores, é que os dois primeiro colocados de cada chave, ou seja, é uma tradição, vão para a fase do mata-mata. Esse ano isso vai acontecer normalmente, só que essas equipes classificadas vão para uma taça de ouro, né, que seria uma primeira divisão, e o terceiro e quarto colocado de cada chave vai para uma taça de prata, que seria uma segunda divisão, e com isso nós temos como objetivo incentivar aquelas equipes que não conseguirem se classificar para o mata-mata, ele tem mais uma oportunidade aí de levantar um troféu, mesmo que sendo numa segunda divisão, mas é um incentivo para os praticantes dessa modalidade da nossa cidade. É uma espécie de troféu de consolação, mesmo o pessoal continuar empolgado, continuar disputando, e é tradicional já no clube de campo isso, né, Vavá? Acontece muito lá no clube de campo, taça ouro, taça prata, e é bem legal, movimenta todo mundo. Qual é a expectativa da secretaria em relação às equipes? Quantas equipes a secretaria espera receber no campeonato desse ano, Vavá? Ano passado foram 21 equipes, né, se eu não me engano. O ano passado foram 21 equipes, esse ano eu acredito que vai manter o mesmo número pela procura de formulário e as equipes que compareceram no Congresso Técnico. Nós estamos trabalhando com a expectativa do mesmo número de 21 equipes. Agora, uma outra questão que eu tenho é que a intenção para o próximo ano é fazer uma primeira e uma segunda divisão a partir desse momento da Taça Prata, ou manter nesse formato e faz a taça, mantém uma divisão só e depois na fase de classificação você separa a Taça Ouro e a Taça Prata pela qualificação? A Secretaria de Esportes, né, nessa gestão, tem como forma de trabalho a participação dos representantes das equipes. O Congresso Técnico é realizado para a gente debater as regras que vai regir a competição. Existe a possibilidade de, na próxima edição, que seria 2019, né? Isso. Iniciar com 10 equipes, de repente, numa primeira divisão, levando como classificação para a primeira divisão a participação nesse ano que vai se iniciar a competição, e as demais equipes entrar numa segunda divisão. Mas isso está no nosso planejamento, mas quem vai bater o martelo mesmo vai ser os representantes das equipes dentro de um congresso técnico. Muito bem, então lembrando para você que tem equipe, que quer participar do campeonato amador, pode passar na Secretaria de Esportes, pegar sua ficha de inscrição, e você tem até o dia 10, até o dia 9 então, para entregar as fichas, e o sorteio é dia 10, é isso? Exatamente. Então, beleza. Então, Secretaria de Esportes fica... qual que é o endereço lá, Vavá, para a gente passar para os nossos ouvintes? E já, obviamente, que todo mundo em Rio das Pedras conhece, mas quem vai que não saiba, né, Vavá? É a rua Joaquim Leite, sem número, ponto de referência, em frente ao velório municipal. O velório, a Escola do Comércio, está ali no meio lá de toda a confusão. E temos também... Agora eu quero saber, Vavá, o que a gente tem de planejamento para daqui para o final do ano? O que temos de eventos para acontecer a partir desse momento? O Campeonato Amador é uma primeira parte desse segundo semestre, né? O Campeonato dos Veteranos acaba no segundo semestre e o Amador é uma das partes. O que mais teremos de esporte aí para os nossos cidadãos riopedrenses? Bom, é o seguinte, no nosso planejamento de trabalho, nós temos como foco manter um trabalho no futebol e, dentro das possibilidades, procurar melhorar o trabalho no futebol, mas nós queremos também abrir, dar ênfase para mais modalidades. Inclusive, na nossa cidade hoje, além do futebol, né, tem as competições, tem as escolinhas dos projetos sociais, temos também um trabalho com vôlei, handebol, o retorno da capoeira, patins. Estou esquecendo mais alguma coisa. Futebol de salão, uma escolinha de futebol de salão. E nós estamos negociando junto com a ONG o início de um trabalho aqui na nossa cidade de basquetebol. Esse é o planejamento que nós estamos trabalhando em termos de escolinhas. Quanto a eventos, já está programado para o dia 19 agora de agosto o Calangas Bike, que é um evento de mountain bike. É uma das etapas da Federação Paulista da categoria. Nós vamos ter também no dia 19 uma rodada do Campeonato Paulista de Vôlei de Areia, onde nós temos uma dupla de Rio das Pedras que nos representa. Por exigência da federação, que tem que ter duas quadras, então isso aí vai ser, essa competição vai ser realizada no Clube de Campo, no dia 19, no mesmo dia do Calanga Bike. Nós temos em andamento um circuito de corrida de rua, que é uma modalidade que está crescendo muito. O circuito de corrida Professor Miguel Salles já teve duas etapas, né? E falta duas etapas, que uma vai ser em setembro e a outra no final de novembro. E também nós temos como tradição já o Festival de Pipas. Nós vamos fazer uma gincana nos moldes antigos, que tem bastante pessoas pedindo. Isso aí vai acontecer lá na Bica. E tem uma série de eventos que está sendo programado, que é recreações nos bairros e também o Domingo Fitness, que nós estamos procurando uma data para encaixar, mas devido à correria da nossa agenda, está meio complicado encaixar esse ano, mas nós vamos dar um jeito e vamos fazer sim. Sempre tem um jeitinho, sempre tem um jeito. Então, repetindo, teremos então um trabalho de escolinha de várias modalidades. Então, isso eu acho bem legal. O handball, futebol de salão, patins, que mais temos? Capoeira, então. Futebol de salão. Mais pra molecada, ou quem quiser aprender, pode estar envolvido. É mais direcionado para crianças, mas assim, sempre tem um horário que é disponibilizado para um pessoal de uma idade um pouco mais, né, já adiantado. Mais adiantado. Para que todos tenham a oportunidade de praticar uma atividade física. E algum desses projetos já está em andamento, ou temos alguma data já para se iniciar, para a gente deixar o nosso ouvinte que tá ligado? Vai que tem alguém aí que está escutando, tem um filho que quer jogar um handball, um filho que quer aprender a capoeira, né? Isso é importante. Com exceção ao basquete, as outras modalidades todas já estão em atividade. E daí a gente tem horário, tem data para passar para os nossos ouvintes, para anotarem, para já encaminhar os pimpolhos aí para atividade física? Eu peço a gentileza que os interessados entrem em contato com a Secretaria de Esportes. Isso. O telefone é 3493-6654. Aí daremos todas as informações. Muito bem, então e é isso aí. E esqueci de citar aqui. Está sendo programado um festival de futebol de salão, uma competição para sub-15 e sub-11 anos, né? Para incentivar essa criançada que está fazendo futebol de salão, para eles já sentirem o que é uma competição. Com certeza, molecada. A gente recebeu nessa semana, acho que na terça-feira, a gente recebeu o pessoal do Rio Claro aqui, o técnico do Rio Claro do Sub-15, e eu perguntei pra ele, né? E como que é a situação, né? A molecada no Sub-15 é a primeira categoria que já tem a pressão pra ganhar? Ele chegou e falou, não, desde o Sub-10 a turma já quer ganhar tudo, então esse torneio de futsal também é bem legal pra isso, né? Então, pra molecada começar a ter esse estímulo, mas também com disciplina, aprendizado, aprendendo muito, né? É bem legal. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que eu tava esquecendo, que a gente comentou aqui, mas senão o pessoal do Cannabis fica bravo com a gente também, sobre o futebol social que foi feito lá, o torneio muito bonito em duas categorias, no sub-12 e no sub-15, com a equipe de Mombuca levando o troféu nas duas categorias. o Bar de Mundice aqui da cidade, olha o nome da equipe, é, ficou com o vice-campeonato no Sub-15, no Sub-12 foi o pessoal do Projeto da Serra que ficou com a segunda posição. E outra iniciativa muito legal do pessoal do Poli, né, o pessoal do Canabres está se movimentando e fazendo virar o Poli Esportivo. O Poli, eu que cresci lá do lado, sei o quanto é importante para o pessoal para aquele lugar. A criançada vai, brinca, e lá é praticamente o quintal de todo mundo. Então, todo mundo vai lá, joga uma bola, vai fazer uma corrida, é lá no Polo Esportivo. Então é muito importante o trabalho social feito pela equipe do Canabres, pelo Marquinhos, por todo o pessoal lá. E esse torneio de futebol social para as crianças é um outro passo, né, Vavá? É muito importante e a secretaria deu todo o apoio necessário, né, Vavá? É, exatamente, o pessoal do Poli, isso que eu falo que é importante, a Secretaria de Esportes, né, está em parceria com a comunidade, com esses trabalhos que são feitos nos bairros. O pessoal do Poli, que já tem um trabalho um pouco mais adiantado, eles elaboraram essa competição, né, e teve total apoio da Secretaria de Esportes, e foi tanto sucesso que já está sendo programado algum agora para setembro. Em breve nós vamos estar sentando com as lideranças dos representantes do bairro lá, que tomam conta do poliesportivo, para a gente estudar como que nós vamos fazer essa competição. Mas aproveito aqui a ocasião para parabenizar o pessoal. E a nossa cidade, ela vai para frente assim. Poder público, comunidade, dando as mãos, cada um se doando dentro das possibilidades, e assim que eu acredito que nós vamos chegar lá na frente. Com certeza, não é só tacar pedra não, tem que ajudar, tem que caminhar lado a lado, é fundamental. A gente sabe das dificuldades e tem que estar caminhando junto. Não é só o poder público trabalhar, é o povo também estar junto e ajudar a manter tudo que está sendo feito, tudo que está sendo conquistado, né? Tanto os eventos, manter os eventos, participando dos eventos, participando, é que a gente vai ter mais evento e mais oportunidade para trabalhar, para se movimentar, assim como na Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, fazendo eventos culturais. Então, o povo tem que participar, tem que manter todo o trabalho que está sendo feito de revitalização das praças de lazer. Tem muito trabalho bom sendo feito, né? Então, local para se movimentar, tem muito. Então, é isso aí. Agora é participar e ajudar a manter, ajudar a preservar. Temos mais algum recadinho, Vavá, para a gente encerrar essa parte? Queria aproveitar a ocasião aqui também e parabenizar os atletas que representaram a nossa cidade nos Jogos Regionais, onde nós tivemos a felicidade de conseguir uma medalha de prata no vôlei de areia e duas medalhas de bronze na capoeira. Nós fomos esse ano com poucas modalidades e agora inicia-se um trabalho para que na próxima edição dos Jogos Regionais Rio das Pedras seja representado por mais modalidades do que essa edição. Um parabéns especial aos atletas pela mudança que teve na competição. Rio das Pedras saiu muito vitorioso com essas medalhas. Não é bem o que a gente quer muito mais. Só que houve uma mudança nos jogos. Até 2017, os jogos regionais eram divididos em duas divisões, primeira e segunda divisão. Então, cidades menores do porte de Rio das Pedras, todas faziam parte de uma segunda divisão. Então, o nível da competição era muito abaixo. E hoje não tem mais esse primeira e segunda divisão, é a divisão só. Você, de repente, passa a primeira fase e você vai começar a cruzar com cidades grandes, de um nível técnico muito elevado, onde, vamos dizer assim, que mais de 50% dos atletas são contratados de equipes profissionais. Então, quem não entende muito de esporte, ele não sei se ele consegue visualizar a grandiosidade que foi a conquista dessas medalhas dentro de uma competição onde não tem mais divisões. É uma categoria única Então os atletas de Rio das Pedras tiveram uma excelente participação. É, então vamos falar os nomes, né? As meninas do vôlei que venceram, né? Foram medalha de prata, quem são elas? Pra gente passar o nome delas? As meninas do vôlei foi a Grenda e a Bárbara. É, não. Que representaram a nossa cidade. Pra você ter uma ideia, na final, né? Rio das Pedras jogou contra a anfitriã São Carlos, que era representado por duas jogadoras que têm índice para disputar a Olimpíada pelo Brasil no próximo Jogos Olímpicos. Então, e é só para passar mais ou menos o nível da competição. Sim, sim, sem dúvida. E na capoeira foi o Rogério, né, que é conhecido em toda a nossa cidade como índio. É, o índio da serra, então ganhou uma medalheira e bronze. Foi prata ou bronze o índio? O índio foi prata. Foi bronze, olha só. Isso. Parabéns, índio. E a Thaís, que é aluna do índio, também é lá da serra, ganhou bronze na capoeira feminina. Muito bem. Alô, Serra! Um abraço pra vocês. Todo mundo lá se movimentando também. É bem legal. E pro próximo ano, a tendência é que tenhamos mais modalidades, né, Vavá? Esse daqui foi um momento em que a gente ficou muito tempo em outras gestões sem disputar os jogos regionais. E é muito importante a cidade participar, né? Eu, quando fazia parte do projeto do handball, a gente não chegou a disputar porque a prefeitura não mandava. Hoje, a gente está indo com os jogos regionais e a tendência é que mais modalidades sejam representadas e tragam alegrias para a nossa cidade nos próximos anos. Então, é isso aí. Vamos encerrando esse papo. Eu quero agradecer ao Vavá, nosso secretário de esportes, nosso amigo que está sempre aqui conosco no Rio Vox Esporte Clube. E qualquer novidade, Vavá, as portas estão abertas. Quando quiser, o Rio Vox, o microfone do Rio Vox Esporte Clube está aberto para tudo o que a Secretaria de Esportes está trabalhando para a gente. Muito obrigado, viu, Vavá? Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade e só queria deixar um recado que as portas da Secretaria de Esporte estão abertas para todos, para a gente debater ideias, buscar soluções e juntos a gente melhorar cada vez mais a nossa cidade. Muito bem, muito obrigado, Vavá. E vamos falar então de futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube a partir de agora. Precisa ligar o microfone, muito bem. Então, vamos falar de futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Mais uma vez agradecemos o secretário de esportes, nosso amigo Vavá, que está sempre aqui conosco, ajudando e passando todas as informações. E é importante passar todo o calendário que vem sendo feito e que vai ser feito no esporte local. Então, parabéns ao secretário pelo trabalho, parabéns a todos que estão trabalhando, parabéns ao pessoal da Serra, pessoal do Canabres, pessoal do Rio Pedrense e todos os outros projetos que estão movimentando o nosso esporte local. Vamos falar dos jogos de ontem. Ontem tivemos uma partida pela Copa do Brasil de Futebol, tivemos o 0-0 entre Bahia e Palmeiras. Bahia e Palmeiras ficaram no zero em duelo com um VAR decisivo na Copa do Brasil, né? Vamos falar um pouco dessa partida. Num jogo sem muito brilho, que até teve algumas oportunidades de balançar as redes, Palmeiras e Bahia fizeram então o primeiro jogo das quartas de final na Copa do Brasil com um 0-0 e o VAR ajudando a arbitragem. Na noite dessa quinta-feira, então, na Arena Fonte Nova, o árbitro de vídeo ajudou pela primeira vez o árbitro de campo a voltar atrás em anular ou não uma marcação. No caso, um cartão vermelho que o Gregory, zagueiro do Bahia, tinha recebido, volante do Bahia, tinha recebido, né? Então o juiz pediu para ver o lance, viu que não era realmente um lance para cartão vermelho e retirou o cartão do atleta. Com a bola nos pés, a equipe do Bahia pressionou, viu um Palmeiras um pouco diferente no comando do Paulo Turra, auxiliar do Felipão, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Na penalidade, quem chegou muito perto de balançar foi o Bruno Henrique, que bateu no travessão. No final, o VAR atuaria novamente para ajudar o árbitro Anderson Daronco a expulsar o palmeirense Daverson, que desferiu uma cotovelada. Não sei se intencional, mas acabou sendo usado o cotovelo. Bom, não sei. Então, o primeiro tempo do jogo, né? A gente teve, então, o Palmeiras melhor, procurando mais as ações ofensivas, né? E o Daverson foi a principal arma ofensiva do Palmeiras ontem. Foi muito bem o centroavante Daverson no jogo, apesar da expulsão. Inclusive, foi eleito o melhor atleta em campo ontem, né? O Dudu desperdiçou uma grande chance logo no primeiro minuto de jogo, onde ele aproveitou um vacilo da defesa, o desvio dos donos da casa, e livre da área, chutou por cima do gol do Anderson, né? Depois o Daverson quase marcou por duas vezes, com direito até um chute de bicicleta, rapaz. O Bahia melhorou, mas com um meio de campo muito movimentado, né? Os donos da casa pressionaram, aproveitaram os erros do palmeirense para dominar as ações da partida. As melhores oportunidades desperdiçadas por Gilberto num contra-ataque e o Zé Rafael na cobrança de falta. Aliás, é muito bom esse Zé Rafael, hein? Grande jogador da equipe do Bahia. Apesar do VAR ter sido protagonista aí na reta final, o jogo ficou mais aberto, com os contra-ataques dos dois lados, né? O Palmeiras teve a melhor chance quando o Arthur recebeu em velocidade e foi derrubado pelo Gregory, né? Em grande fase, o Bruno Henrique pegou a bola, bateu, acertou o travessão, infelizmente. Depois da expulsão do Daverson, Paulo Turra colocou o Diago Santos na vaga do Dudu. Satisfeito com o empate fora de casa, o Bahia até que tentou pressionar, mas não conseguiu vazar a meta do goleiro Everton. Então, quer dizer, quem venceu o jogo de volta fica com a vaga. Não tomar gol foi importante, né, para a equipe do Palmeiras, né? Não perder a partida fora de casa. Trazer um empate para a decisão é sempre bom, mas pro Bahia também. O Bahia achando uma bola no jogo de volta pode ficar com a classificação e fazer história indo até a semifinal da Copa do Brasil. O jogo da decisão é no próximo dia 16 em São Paulo, no Allianz Parque. Não tem mais critério do gol fora de casa, então qualquer empate leva a disputa às penalidades. Quem vencer fica com a classificação. Então é isso, Palmeiras e Bahia empataram sem gols ontem lá na Arena da Fonte Nova. Agora a gente fala de Copa Sul-Americana, vamos falar de Fluminense e Defensor Sporting, que se enfrentaram no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. É, muito bem. Vamos falar da Copa Sul-Americana, então. Lembrando que o professor Mauro Fernandes hoje não está aqui conosco, né? Teve um pequeno compromisso, mas amanhã, se Deus quiser, estará de volta aqui conosco para nos ajudar a falar muito de esportes. Vamos falar de Fluminense 2, Defensor Sporting 0, porque o Fluminense superou a retranca e a cera do Defensor. 2-0 foi ótimo, porque o time do Defensor é retranqueiro, faz uma cera desgraçada esse time aí do Uruguai, e de tantas cenas tomaram castigo com os gols do Fluminense. Fluminense, um time que se não vai na bola, vai na raça, viu? Um time muito guerreiro do início ao fim do jogo. O 0-0 até que parecia certo, viu? Mas um herói improvável e um lance de uma plasticidade muito boa, um lance muito plástico, né? Mudaram o jogo, que foi complicado, catimbado, contra o Defensor no Maracanã. O zagueiro Digão abriu o placar aos 41 do segundo tempo, em sua 100ª partida com a camisa tricolor, e o Sornosa fez o segundo em um gol olímpico, surpreendeu o goleiro Reyes e balançou as redes, num belíssimo gol, o jogador do Equador, o Sornosa, que veste aí a camisa do tricolor. Fluminense chegou aí com muitos desfalques, né? O Marcelo Oliveira montou um Fluminense mais ágil e ofensivo, né? Encontrou um rival que entrou em campo para não perder o jogo, para se defender. Sistema com três zagueiros adotado desde o começo do ano foi reforçado e a linha defensiva passou a ter cinco jogadores. O Fluminense teve 83% de posse de bola, mas não conseguiu ameaçar muito, finalizou muito pouco. As infiltrações foram muito dificultadas pela retranca uruguaia. No segundo tempo, aos 11 minutos, o Everaldo entrou em campo. A ideia era separar a cera e a retranca na base da individualidade. Nos 90 minutos, o Defensor finalizou uma única vez e ainda foi para fora. São 19 finalizações do Fluminense, 10 delas no gol. Foi na bola parada que os dois gols saíram. O Sornosa jogando escanteio na área, o Digão fazendo de cabeça. E depois o 10 bateu diretamente para dentro das redes. Um bonito gol do Sornosa. Então, o Fluminense vai com a vantagem para decidir no Uruguai. Era muito importante essa vantagem. O time brasileiro avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Passa ainda com um tropeço de dois gols, caso balance a rede adversária fora de casa. A Copa Sul-Americana tem o gol qualificado, tem gol fora de casa. Então, a equipe do Uruguai precisa fazer três gols de diferença para avançar. Quem passar pega o Deportivo Cuenca do Equador na próxima fase. Então, parabéns ao Fluminense, que vitória expressiva e importantíssima para a equipe carioca. Agora, a gente fala do tricolor paulista que tropeçou. Onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou até gringo, sambou, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Cinza que chute, campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, calento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei que boy do charme. Voltei, estilo Charlie Tom, pra fazer a quebrada cantar. Mesmo é tipo MC Long. Eu vim pelas caças, pois raça foi. Paz em dois, falido, onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo. Ontem eu apostei firme no São Paulo, mas O tricolor paulista foi surpreendido pelo Colón da Argentina no Morumbi e se complicou muito na Copa Sul-Americana. O domínio do jogo foi inteiramente do tricolor, mas sofreu um duro golpe, que foi o gol no segundo tempo, acabou batido por 1-0 pelos argentinos. O tricolor, então, tropeça na briga aí pelo seu segundo título da Copa Sul-Americana. Mesmo sem uma grande atuação, o tricolor foi mais incisivo, pressionou muito, criou várias chances, mas levou o castigo aos 34 minutos da segunda etapa e saiu derrotado. Perdeu por 1-0 para a equipe do Colón de Santa Fé, na Argentina. O time do São Paulo perdeu o Brenner expulso, time muito nervoso. Então fica complicada a situação do São Paulo. Para avançar, o São Paulo precisa vencer por duas vezes, por marcar dois gols, né, vencer por dois gols de diferença para se qualificar. Se fizer 1-0, o São Paulo leva o jogo para as penalidades. Os argentinos vão jogar pelo empate no dia 16 de agosto em Santa Fé, na Argentina. A retranca da equipe argentina do Colón fez o São Paulo ter muita dificuldade para criar alguma alternativa de se aventurar no ataque, né? A atuação do tricolor também não foi das melhores. Um time muito lento na troca do passe. O time do Aguirre facilitou muito a marcação dos argentinos e partiu para o chuveirinho, que esse exagero facilitou também a marcação dos jogadores argentinos, né? Aos 28 minutos, o São Paulo teve a melhor chance. O Rojas bateu para fora, tentar pegar de primeira uma bola jogada na área pelo Everton. O Bruno Pérez e o próprio Everton também levaram um certo perigo em finalizações para fora. Os argentinos, óbvio que estavam muito tranquilos com o empate, só atacaram aos 44, onde o Godoy perdeu uma grande oportunidade após cobrança de escanteio. A bola raspou no travessão. O Aguirre jogou o time do São Paulo para cima da retranca argentina na etapa final. O São Paulo continuou controlando as ações da partida, mas era uma equipe muito previsível na troca dos passes e no chuveirinho. O Hudson, aos 3 minutos, avançou, quase marcou num chute que passou muito perto da trave, mas aos 21, com a saída aí errada do goleiro Burian da equipe argentina, Bruno Alves acertou o travessão e o castigo veio aos 34, onde o Fritzler pegou um rebote de fora da área e soltou uma bomba que a bola desviou. No Hudson entrou no ângulo, bateu, matou o goleiro Jean. A desvantagem, ela desestabilizou totalmente o São Paulo, né? O Diego Souza poderia até ter sido expulso a dar um chute no adversário. O juiz foi bunda mole nesse lance. E o Brenner depois acabou sendo expulso, empurrou um rival, recebeu o cartão vermelho. O tricolor na Copa Sul-Americana tem futuro ameaçado. Foi uma partida em que faltou muito pro São Paulo. Faltou o futebol do Campeonato Brasileiro. Dá pra passar. Eu acho que o time do Colón ainda é muito limitado, apesar de ter vencido a partida. Foi no detalhe, né? Não, o São Paulo foi melhor na partida, mesmo não tendo jogado tão bem. Então, eu acho que o São Paulo tem muitas condições de ainda passar a próxima fase, sim. Fica mais difícil, precisa vencer por um placar de 2 gols. Então, vamos lá, vamos ver se o tricolor consegue fazer esse placar lá na Argentina no dia 16 e avançar a próxima fase da Copa Sul-Americana buscando o bicampeonato. Ontem também pela Copa Sul-Americana, na Bolívia, o Bolívar perdeu na altitude para o Deportivo Cali da Colômbia por 2-1. Então, a equipe boliviana perdendo na altitude, o que não é comum. Não é comum a gente ver equipes bolivianas perdendo na altitude. Então vamos falar do que temos de hoje rolando, a bola rolando hoje pelos gramados Brasil e mundo afora. Brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, pisca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh. E hoje temos o início da Copa Paulista de Futebol, competição que vale vaga na Série D do ano que vem. Muito importante para as equipes do interior de São Paulo terem o Campeonato Brasileiro em seu calendário. Lembrando que a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D, ela é feita pelo Campeonato Paulista. Então são duas vagas pelo Campeonato Paulista e uma pela Copa Paulista, competição que envolve vários clubes aí do nosso interior e do estado inteiro, aliás, né? Tanto do estado da capital, do interior, do litoral, estão todas as equipes envolvidas. Para a gente lembrar as chaves, né? Temos o Grupo 1 com Batatais, Mirassol, Novo Horizontino, Olímpia, Penapolense e Votuporanguense. O Grupo 2 tem Desportivo Brasil, Ferroviária, Internacional de Limeira, Noroeste, RB Brasil, é Red Bull Brasil, né? O Rio Claro e o 15 de novembro de Piracicaba. Então, no Grupo 2 a gente já vai ter a final do ano passado, né? A Ferroviária e a Inter de Limeira se enfrentaram na final. Aliás, dos quatro semifinalistas, três estão nessa chave, Ferroviária, Inter e o 15, né? O Grupo 3 tem o Água Santa, o Bragantino, o Santo André, o Santos, o São Bernardo, o São Caetano e o Taubaté. E o Grupo 4 tem o Atibaia, o Audax, o Ituano, o Juventus, o Nacional, a Portuguesa e o Taboão da Serra. Então, como que funciona? Nessas quatro chaves, quatro equipes classificam em cada grupo, quatro equipes se classificam para a próxima fase, que será uma nova fase de chaveamento. A segunda fase é mais uma chave, aí passam dois de cada grupo para uma outra próxima fase, aí acho que para o mata-mata. Então a Copa Paulista começa hoje com o Audax de Osasco enfrentando o Taboão da Serra, o jogo é lá em Osasco. Então, durante esse final de semana, a gente vai falar muito sobre a Copa Paulista de Futebol. Você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Amanhã tem a estreia do Nhoquim, vamos falar muito sobre 15 e Red Bull Brasil. Hoje temos também Série B do Campeonato Brasileiro. Temos três partidas pela segundona. Vamos lá! Sua malícia e sua raza. Jogos válidos pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando, tivemos duas partidas já realizadas pela Série B. Tivemos o Figueirense e o CRB empatando em 0-0 na terça-feira e o Atlético de Goiás vencendo o Paysandu por 1-0 dentro de casa e entrando no G4 da competição. Hoje temos mais três partidas. O Londrina pega o Guarani no Estádio do Café. Guarani que trouxe o goleiro Agenor, que estava no Esporte Clube do Recife, para ser o titular da meta bugrina, já que perdeu o seu arqueiro, né, o Bruno Brígido, que foi jogar no futebol português. Então o Bugre se reforça no gol. O Guarani é o nono colocado, tem 26 pontos e pode igualar a pontuação do Figueirense, que é o quarto colocado nesse momento. Então, a vitória é fundamental para o Bugre. O Londrina, ele é o 15º colocado com 21. Precisa vencer para sair de perto da zona da degola, para deixar a zona da degola para trás. Então, jogo muito importante para as duas equipes. O Guarani visando a parte de cima, o Londrina tentando ter um respiro, escapar realmente da parte de baixo da tabela. O que é o objetivo tanto do Oeste de Barueri quanto do Boa Esporte Clube? O Boa que vem numa boa recuperação, não sem trocadilho. A equipe do Boa venceu duas das últimas três partidas e está um pouco mais perto dos seus rivais, né? Boa hoje tem 13 pontos, ainda muito longe de sair da zona da degola, mas cria-se uma esperança com a chegada do Ney da Mata no comando da equipe de Varginha. Já o Oeste, ele é o 14º colocado com 22 pontos e também quer sair dessa zona incômoda, que é a parte de baixo da tabela. O Oeste é o 14º colocado, pertinho do Criciúma, que é o primeiro time fora da zona do, dentro da zona do rebaixamento. Então, um tropeço aí pode ser o convite a entrar na zona da degola. Então, é muito complicada a situação das duas equipes, precisam da vitória desesperadamente. Assim como o Juventude. O Juventude também entra em campo hoje, mas ele visita o CSA no estádio do Rei Pelé. O Juventude, ele tem 24 pontos na zona, no 13º lugar. Ele já tem um pouco mais de vantagem para a zona da degola, são 4 pontos, mas precisa pontuar para sair dessa zona incômoda e ficar bem longe da zona do rebaixamento. O CSA, que é quem recebe a equipe do Juventude, joga em casa no estádio Rei Pelé às 21h30, buscando encostar novamente no Fortaleza. Lembrando que o CSA teve por duas rodadas a oportunidade de assumir a liderança da competição, não conseguiu, e agora na última rodada o Fortaleza voltou a vencer e reassumiu a liderança isolada do campeonato. Voltou a ter uma pequena gordurinha. Então, a equipe do CSA precisa vencer para colar no Fortaleza e jogar toda a pressão para cima do rival que joga em casa no sábado contra o Curitiba no Castelão. Então, essa é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assim a gente encerra a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao Vavá, que veio aqui para falar muito do esporte local, para a gente fazer esse balanço do trabalho da Secretaria de Esportes nesse primeiro semestre, né, do ano, nesses primeiros 7 meses, aliás, agora a gente está entrando no 8º, né? E quero agradecer a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco na programação da Rio Vox FM. Fique com Deus, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, e se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, firmes e fortes, às 11 da manhã. Lembrando, Rio Vox Esporte Clube, aos sábados, é às 11 da manhã. Então, tchau! Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.